Boa noite, minha amiga mestre, meu amigo mestre, bem-vindos a mais uma edição do seu Fate Masters. Dessa vez, estamos voltando para o nosso quadro, que parece deve ter feito um enorme sucesso, porque que não falta foram pedidos. Estamos aqui agora falando de um Fate Masters Analisa, e dessa vez a vítima é o Projeto Memento. Então, senhores, quem quer dar uma primeira pincelada sobre o Memento ou fica tudo na minha mão? Não, primeiro de tudo, vamos fazer a apresentação, né, gente? Ah, que isso? O pessoal já tá tão acostumado com a gente. Tá tão acostumado com o Velho Lich aqui que, pô, todo mundo já sabe que é Velho Lich Rafael Meyer, pô. E de São Bernardo, quem mesmo? Mr. Mickey, Fábio Costa. E voltando aí pro Rio. De volta ao Rio de Janeiro, Luiz Cavalheiro, Cicerone do Fate Horror. Beleza, então, apresentações feitas, para caso algum paraquedista tenha entrado no Fate Masters agora e não entenda o que diabos é isso, vamos agora mandar bala falando da nossa vítima. Tá, Projeto Memento, gente, quem é que quer dar as honras ou eu dou as honras para falar sobre dar a sinopsezinha de 30 segundos pros nossos... para os mestres que estão ouvindo a gente e também para algum jogador incauto que, por acaso, viu que... Ah, não, eu vou ouvir esses caras porque eles são legais. Bom, senhoras e senhores, caso você tenha acabado de sair de sua caverna no fundo do Oceano Pacífico, o Projeto Memento é uma tentativa de trazer uma ambientação ao estilo de Supernatural e outras séries e livros e roteiros de investigação sobrenatural para o Fate, desenvolvido por um brasileiro, que é um ponto meritoso. E não só para a parte do sobrenatural, porque se você for ver, ele também ele não trata só do sobrenatural. Você pode colocar qualquer uma aí, aproveitando aí, Series Killers, para quem conhece o bordão aí, tem TV a cabo, Series Killers, fãs da AXN, todas as séries do AXN podem ser adaptadas utilizando os elementos de Memento. NCIS, Criminal Minds, CSI, Castle... E até mesmo algumas lá do outro lado do Atlântico, com Broadchurch. Estamos falando então de... que mal ou bem o pessoal chama de ação de detetive, é isso? Investigação. É voltado para investigação. Embora o foco dele seja na questão da investigação sobrenatural. Under the Dome, Twin Peaks... Vamos fazer aquela pergunta básica. Tá na mesma linha para entrar e... pra entrar junto de Rastro Cthulhu e Chamada de Cthulhu? Não. Vamos lá. Você tá... calma aí. Se você tá falando só na questão de... Ah, tipo de cenário? Sim. Mas é aquela história. Aí a gente vai descer e depois a gente vai explicar o porquê que a resposta do Cicerone é não. Tá certo, então. Vamos aqui pelo básico, tá? Vamos aqui falando exatamente do livro em si. Primeira coisa, apenas digital ou físico? No presente momento, apenas digital, até onde se sabe. Parece que existe o interesse de mandar para a impressora os físicos de todos os desafiados, pelo que eu fiquei sabendo. Outra pergunta aqui, e uma pergunta também tão importante quanto... Ele é aquele digital que copia a diagramação do livro ou é digital de tela cheia? Pra você ler com o celular deitadinho ou com o tablet deitado também, na boa. Digital tela cheia, é formato paisagem. Já é alguma coisa que alguém pensou um pouquinho diferente do tradicional, isso é legal. Copiado diretamente do 3D IT Alpha. Eu diria que o Nova Praxis segue o mesmo formato de diagramação. Não é só eles, não. Tem muitos outros que estão seguindo essa tendência de você fazer no formato tablet, porque a maioria das pessoas já não está mais usando mandando imprimir. Então fica a diagramação em pé não é tão vantajosa. O pessoal utiliza mais como referência no computador. Tá certo. Agora, vamos continuar falando aqui um pouquinho sobre essa diagramação. Ela é fácil de leitura. Que tem coisas que são maravilhosas e eu conheço histórias de terror lindas sobre diagramação de PDFs. Posso começar nisso? Divirta-se. Particularmente, eu não gostei da diagramação. Eu vou dizer o porquê. A fonte que foi escolhida... Agora eu vou ter que dar uma massacrada. A fonte que foi escolhida para ser a fonte de texto, como uma fonte de monotype, uma fonte de monoespaçamento, foi escolhida, tal. Acho que escolheram para dar aquela cara digitando meio rápido naquela da máquina datilográfica velha com a fita arrebentada. Mas eu vou particularmente dizer uma coisa. Não gostei. A fonte me pareceu suja. Assim, ela não é tão boa para ler. Então isso mata um pouco aquela ideia de transformar ela para ler em tablet ou tal. Ler em tela de computador às vezes é horroroso com ele, particularmente falando. E as cores que ele escolheu, aquele vermelho berrante, o preto xerox, eles ficam um pouco cansativos depois de um certo tempo. Principalmente para pessoas que nem eu, que eu tenho um problema de visão chamado fotofobia ótica. A famosa vista dilatada, que cores muito intensas e tal, chega uma hora que cansa a vista fácil. No meu caso de acromatopsia total... A leitura é surpreendentemente agradável, exceto pelo aspecto sujo que a fonte tem, que parece realmente uma máquina de escrever com os tipos gastos. Eu acho que existiriam fontes mais interessantes para isso, mas enfim, a ideia foi boa, mas mal executada. Perguntinha só aqui, eu vou... Não sei se vocês já leram ou não, porque eu tava relendo recentemente o Ages of Swing, da Postmodern... Que tem, o jogo todo tem esse aspecto que foi datilografado em uma máquina de escrever elétrica. É nesse tipo de... Eles estão falando isso? Ou aquele tipo mais velho mesmo que é... Ali que a letra é datilografada com serifa, meio borrada... Qual é o dos dois? Algum dos senhores jogou Resident Evil, o primeiro? Não tem os save points. É aquela máquina de escrever que estamos falando. A intermediária, a boa e velha Olivetti, que todo mundo teve em casa. De 1900 e fumaça, 1900 e Dercy Gonçalves era virgem. Nossa, isso é muito velho, isso é... Isso quando eu ainda era vivo. Não, é antes de quando você tava vivo. É outra perguntinha, assim, que é vital. Vocês, apesar da diagramação, Vocês conseguem falar assim, não... Visualmente falando, tem lá os seus pontos fortes, assim, do tipo assim, é bem ilustrado, ele tem um esquema de barras laterais interessantes, ou simplesmente é texto, texto, texto e uma ilustração aqui. Então, a proposta que ele tem, ele gera uma identidade visual adequada, porque a leitura é perturbadora dada a diagramação. As próprias ilustrações, a própria escolha de fonte, as cores, a distribuição do texto pelas páginas evoca essa sensação de você estar numa situação de investigação, que está acontecendo alguma coisa que você não entende ao seu redor, você não está entendendo, mas você caiu de paraquedas e para sobreviver você tem que resolver. É inquietante. É, ele é inquietante. Sim. Então a gente tem que aplaudir o diagrama... nesse ponto a diagramação, correto? É, a diagramação tá realmente... É o que eu disse, a exceção da fonte, vamos lá, a exceção da fonte, que eu tenho que admitir que me desagradou demais, particularmente falando. De resto, a parte da arte, a diagramação, realmente ficou muito boa. Eu tenho agora... Tá, visual nós já falamos, é uma coisa que a gente sempre martelou, nós já... Elogiamos demais assim, o Bokatsu, que tinha sido um casamento feito nos céus. E, pelo visto, esse casamento teve lá a sua primeira briguinha antes dos 7 anos de casamento. Beleza. Agora, vamos partir para a parte do texto. Ok, vamos para a parte do texto aqui. Regra. Você tem, tudo bem, todo suplemento de fit que se preze tem suas regrinhas especiais e suas mecânicas especiais. O que apresentou de novo? Novo? Bom, quanto às regras, eu devo dizer que Memento é um ótimo cenário para Cypher. Cicerone, já tá metendo o malho, né, dessa maneira ou tá... Por quê? as regras novas introduzidas são muito similares à questão dos descritores de Cypher e descritores das habilidades dos personagens. E isso, gente, antes que vocês pensem de maneira... A gente pense que é estranho. Eu, particularmente, achei muito estranho, mas isso não é necessariamente ruim. Se você imaginar que o próprio Bukatsu também recorreu a uma solução levemente similar quando você associou determinadas façanhas aos estereótipos de anime. Então, isso não é a parte ruim disso. Eu acho que é muito estranho, por exemplo, no sistema que ele expôs de conceito, onde ele eliminou o problema e trouxe o problema para o conceito, a parte da profissão, que seria a parte positiva, oferece o bônus. Estranhamente, o problema não oferece um redutor mecânico. Você tem um bônus mecânico automático nos rolamentos por ter uma profissão, mas, contrariamente, o teu problema também não provoca um equilíbrio nisso. Ele parece que ele... De um lado, ele não trabalha com Fate, do outro, ele trabalha com Fate. É meio esquisito. Por isso que eu disse que, em termos de regra, é um ótimo cenário para Cypher. Ok, então. O que mais tem de interessante, assim, em nível de mecânica? Os elos sociais, que é parte do aspecto, ele substitui um pouco o Phase Trio. Eu acho que é interessante, nesse ponto, é um ponto que eu vejo como positivo, é que ele trabalha a ideia da evolução do personagem, desses elos, como você reescrever o teu elo social. Então, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, alguém que o elo social é: a garrafa me chamava, a garrafa me chama. Aí um dos objetivos do personagem também é, digamos assim, descrever melhor por que a garrafa chama ele. Aí você vai e descobre: ah, a garrafa me chama porque eu tenho, por exemplo, uma sexualidade mal resolvida. Nossa. É, com o personagem. Então você consegue aprofundar nesse nível. Ah, eu faço X, mas aí você vai descobrindo por que que eu faço X, e você vai descendo isso. Isso, particularmente, eu achei interessante. Tá certo, mas eu vou fazer aqui uma perguntinha aqui, talvez uma perguntinha bem interessante aqui, que é: esses elos sociais, tudo bem, eles estão substituindo em parte o Phase Trio, mas eles interligam os jogadores? Não, tecnicamente não. É, você pode interligar entre NPCs ou até entre jogadores, tipo, você colocar que eu não suporto que, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, o policial Renato é muito santinho, aí você já criou um elo, você pode criar um elo assim. Aí você vai descobrir por que que o cara acha que ele é tão santinho. Entendeu? Entendi. Então, é um aspecto que não é exatamente aspecto. Não, ele é um aspecto. É um aspecto, porém ele não vincula... Ele não tem a obrigação de vincular o personagem. Ele pode vincular? Pode, muito bem. Mas não é a função mecânica dele isso. Os elos sociais, eles são menos o Phase Tree, muito mais características isoladas do jogador, daquele personagem. Então, por exemplo, você pode criar um personagem que não tem ligação nenhuma com o resto da mesa. Então, basicamente, nós estamos falando de uma... que o pessoal meio que apelida de construção de personagem da maneira autista. É um pouco isso. E, diferentemente de outros cenários em que ocorre esse sistema meio autista, os elos sociais também, eles não te isolam totalmente da sociedade. Então você vai colocar: faço qualquer coisa pelo pão de queijo da padoca. Você já criou um laço com o cenário. Ele só não te dá, digamos assim, uma obrigatoriedade de definir qual é esse laço. Não é que nem, por exemplo, a gente vê em Psychedemia ou em Loose Threads, que são os cenários onde você tem alguma coisa que te amarra àquele cenário. Tem alguma coisa que... São coisas bem específicas que te amarram àquele cenário. Os elos sociais são coisas mais soltas, mas sim, eles continuam te amarrando o cenário de alguma forma. Tá certo, a gente tem aqui... A gente falou uma coisa, deu uma pincelada, mas... Exatamente. Como é que é... Tá, nós já falamos da profissão, do conceito, que é a profissão mais o seu problema. E que o problema não parece ser um problema. Mas... Essa mecânica... Porque eu fiquei intrigado agora e é algo bem interessante. Essa mecânica de você fechar o conceito? Ela é modular ou ela é simples? Por exemplo, você tem aquelas, entre aspas, classes estabelecidas e modelos, ou é totalmente avulso, assim? Então, lembra que eu disse que, em termos de regra, é um ótimo cenário para Cypher? Não tem os descritores de Cypher? O vetor e por aí vai? Sim, ele apenas usa uma quantidade maior. Quer dizer que são modelos pré-definidos. Cada modelo garante um tipo específico de bônus em uma situação ou em um determinado uso de perícias, mas funcionam bem como descritores. A questão toda é que ele trabalha um pouquinho mesmo com essa ideia. Para quem vem do Cypher, ele parece muito naquele esquema: eu sou um XY que faz Z. Isso. Perfeito, então. Essa era a minha dúvida. Quão dentro do Cypher isso estava? Só que é o que eu disse, não entendam isso, gente, como uma coisa ruim. Existem artigos, inclusive o pessoal lá nos Estados Unidos, principalmente o pessoal da Red Dice Diaries, que é o mesmo pessoal que criou o Jade Punk, eles andaram trabalhando com a ideia de definir o conceito para Fate em sistema, em algo similar ao Cypher. Isso não é intrinsecamente ruim. É só uma tentativa de fazer duas mecânicas conversarem entre si. Perceba, não é uma crítica minha. A questão é que realmente é uma importação de mecânica que, ao meu ver, ficou interessante, sim. Mas é uma tentativa de reinventar a roda que quase saiu algo quadrado, porque os aspectos de Fate já possuem esse poder. Pergunta, chegou a ficar quase tão engessado quanto o irmão mais velho, ou não? Não. Nada é tão injogável quanto o irmão mais velho. Ele não ficou engessado, porque ele dá uma série de sugestões, tanto para profissão quanto para problema, para você criar o teu conceito. Mas ele diz, ó, se você quiser criar a sua profissão ou o seu problema, você tem essas maneiras. Ele não te engessa ao que ele lista. Tá, então nesse ponto não é aqui um irmão mais velho, não é também o Gessinho bonito que a gente vê em um chamado de Cthulhu. Exato. Outro passinho aqui, como é que ele lida com investigação? Investigação, ele tentou resolver um problema que todo mundo imagina que existe pro Fate, mas ao meu ponto de vista não resolveu da melhor maneira. Como muitas... Eu vou um pouco mais além. Ele tenta resolver um falso problema, pois Fate é um sistema que lida muito bem com mecânicas de investigação nativamente. Portanto, é mais uma tentativa de reinventar a roda, que, como o Fábio colocou, quase saiu um quadrado. Como é que ele faz isso? Ele criou a ideia de pesquisas e pernadas, que seriam, vamos dizer assim, o equivalente a disputas e conflitos, onde você trata a questão das falhas de uma maneira específica, que inclusive ele, digamos assim... É, no caso das pesquisas e da pernada, nem tanto, mas mais pra frente, ele vai fazer uma coisa que, particularmente, eu não gosto tanto, porque foi, digamos assim, um pé pra trás, literalmente, no Fate. Ele foi buscar mecânicas do Fate 3 e misturar no Fate básico, e isso não me saiu a melhor solução do mundo. Fate 3 do tipo Espírito Século ou Fate 3 tipo Dresden Files? O que ele põe como referência até que é Dresden Files, mas enfim, isso vamos deixar isso para a hora que aparecer. Mas enfim, a ideia que ele resolve das pesquisas espernadas é que basicamente quando você vai fazer uma pesquisa, que é, por exemplo, ler um jornal e tal, ou uma pernada, que é você conversar com os habitantes, se você falha, o teu sucesso a custa é basicamente que você aumenta o tempo que você tem, o tempo que você vai gastar para investigar, e que no fim das contas isso vai chamar a atenção de mais gente. Ele tem uma mecânica para isso mais para frente. É o que eu disse, não chega a ser uma solução ruim. Isso vai ser uma... Mas é uma solução insatisfatória. É uma crítica que vai ser constante nesse podcast, as pessoas vão cansar de ouvir. Ele, como um todo, tem muitas coisas que foram bem, assim, boas ideias com má implementação. Exatamente. Vocês sentem que faltou o bendito do playtest aí? faltou o autor conhecer mais intimamente o Fate, mecanicamente falando. Eu acho que nem tanto assim essa parte do Fate. Sim, eu acho que... Mas eu acho que mais importante até do que o conhecimento é a questão do playtest. Ver que, de repente, algumas coisas poderiam até não funcionar direito dentro do Fate básico. Ele acabou criando algumas coisas que não fazem... Não é que não fazem sentido, como eu posso explicar? É o que eu disse, poderiam ser melhores resolvidas sem precisar tanta mudança de regra diferente, sem tanta mudança de regra que não faz sentido. Antes falamos já de pesquisa, falamos de hipernadas. Interrogatório, eles lidam da mesma maneira? Interrogatório, eles lidam de outra maneira? O interrogatório é um de uma disputa em que apenas a parte interrogada tem como se lascar. É, o interrogatório ele parte da premissa que só o lado que é interrogado pode ser pressionado. Tipo, ele não considera, por exemplo, uma... Pelo menos na minha percepção imediata, ele tem pouca vantagem... Não, é, os custos que o narrador, que o lado investigado sofre... É, que o lado investigador sofre no caso de falhas, poderiam ser melhor trabalhados. E aqui é que entra o detalhe que eu falei da regra do Fate 3. É porque o interrogatório, ele, assim como outras partes, ele recorre à ideia de você utilizar grau negativo para determinar, digamos assim, o esquema de falha crítica. Isso eu já vi em outros sistemas, mas eu acho que para o que ele propõe não foi a melhor solução. Não foi a melhor solução. Existem sistemas que trabalham com a ideia de grau negativo. É, eu já vi em outros RPGs baseados em Fate. Soluções que para o que eles se propunham funcionava. Para ser mais específico, é o playtest do Wearing the Cape. Mas pro que ele se propôs, particularmente para mim, não foi a melhor solução. Mas... Continuando aqui, então a regra de interrogatório não permite que você tenha aquele momento clássico do silêncio dos inocentes, do Lecter revertendo o jogo. Mecanicamente ele não permite. Ah, ele permite, só que fica numa situação que poderia ser melhor resolvida. Ele põe lá que se você houver falha e tal, existem certas vantagens. Só que eu acho que a vantagem pro lado do interrogado não permitiria esse nível de tensão Hannibal Lecter. É muito eu achei muito pequeno. Muito simples. Muito simples. As vantagens mecânicas ficaram simples. É o que eu disse. Assim, não é de simples. Na verdade, ele é complexo, mas não dá aquele sabor. Então, por exemplo... Eu acho que teria formas mais... É o que eu disse. Como eu disse lá, muitas das críticas aqui não é sobre ser ruim. É sobre como as coisas foram resolvidas. Eu, particularmente, achei que ficou mal resolvido esse quesito. A gente já falou do feijão com arroz, qualquer jogo de investigação, que é investigação de pistas, interrogatórios e afins. O que tem de novo além disso? Entendeu? Porque, vamos falar a verdade, é um livro, quer dizer, um arquivo com aproximadamente o quê? 60 páginas? 60 páginas, eu tô com 60 ele páginas, aberto aqui. Eu também. 60 páginas fechadinhas, bonitinhas. Deve ter alguma coisa nova que adicione mais, por exemplo, alimentos de drama e tal, porque a gente está acostumado até com... Mais ou menos no mesmo formato com o Worlds of Adventure, que sempre é... Ah não, adicionou pouco, que nem o caso do Secret of the Cat. Só adicionou um sistema de magia, uma lista de perícias e toda uma gama de pequenas mecânicas. Fora uma ambientação que foi inovadora no caso do Secrets. A gente vai deixar os bichanos pro ano que vem, gente. Relaxa, tá? Porque eles merecem todo o amor do mundo. Mas eles têm alguma coisa nova, assim... Eu queria falar disso porque esse é um ponto que, pra também não ficar só no lixamento, esse foi um ponto que particularmente eu achei bom, achei interessante. O sistema de alerta, ele permite criar aquela tensão que existe em todas essas séries que a gente citou lá no início, que tem a ver com aquele coisa da... com aquela questão daquela comunidade perceber que deu ruim de alguma maneira. A ideia é o quê? Você pega e você vai adicionando, digamos assim, modificadores. É, rolar, você rola, é, conforme vai havendo conflitos e tal, você vai rolando e somando dificuldades baseadas em coisas... em coisas que vão acontecendo. Então, por exemplo, se morreu uma pessoa, se pessoas foram para hospitais machucadas, várias pessoas foram machucadas, ou alguém, por exemplo, fez lá um clube da luta e as pessoas saíram muito, muito arrebentadas e tal. E conforme isso vai acontecendo, o grupo vai. A situação da cidade vai escalando. A situação das pessoas ao redor vai escalando. Como elas vão começando a se comportar e tal, ele dá uma certa previsão sobre isso. Para algumas ambientações, essa é uma regra que realmente foi muito bem pensada. Situações em que você tem investigação e horror aberta. Talvez numa situação como Walking Dead, por exemplo, isso seja bem muito aplicável, por sinal. Não, isso não precisa nem Walking Dead. Se você pegar, por exemplo, Criminal Minds mesmo... que é uma coisa de que ninguém entende o que tá acontecendo, por que tem um cara que ele tá jogando as mulheres por aí com os ombros, com todas as partes do corpo destroncadas. Ou até mesmo em Mentalist, com a Eterna Caçada ao Rod John, porque de repente vai aumentando e o problema vai se empilhando e o protagonista não consegue ter controle da situação até que ele tenha essa cara de gênio, não, é isso aqui que aconteceu. É, pode ser por aí. E também, conforme as coisas vão acontecendo, vão chamando atenção até de outros grupos. Então, por exemplo, é um caso que originalmente era só um caso de assassinato. Aí vão descobrir, não, o cara era, por exemplo, alguém ligado ao Estado Islâmico. Aí já começa a chamar a atenção do FBI. E aí vão descobrindo e aumentando conspirações e colocando cultos e colocando um monte de coisa... E todo mundo entrando nessa baiuca, tipo, até a hora que esse mistério é resolvido ou não. Tem mais alguma coisa nova, alguma regra nova, ou a gente pode pular pra parte do... Vamos falar sobre o que os mestres ganham de doce pra eles. É, a gente já tá entrando na parte dos mestres, né? É, mais ou menos isso, que a gente tá falando de mecânica, até porque o jogador também... É aquela história toda, a regra de alertas é uma coisa que até o jogador deve saber antes de começar a jogar para saber, não, beleza, eu não posso fazer besteira porque senão uma coisa piora. Isso. Gera ansiedade da falha. A mecânica de alertas, para finalizar, é um excelente remédio contra jogadores do tipo Murder Hobo. É, que o pessoal não tem controle de... Vai fazendo uma coisa, aí depois, a hora que eles percebem que eles fizeram uma merda extrema, pô, caramba, o mestre foi sacana comigo. Não, amigo. Então é aquela regra que você tem que falar, olha só, amiguinho, antes de começar o jogo, tem essa regra X aqui, entendeu? Se vocês estourarem a baiuca, vocês vão estar mexendo com gente muito mais poderosa que você e que vai ter motivos muito bons para querer suas... todos os seus órgãos internos deixando de serem internos. Agora, aquela parte que é velada, que só o mestre pode pegar, assim. Ensina a receita do bolo, o jogo. Ou o jogo simplesmente fala, aqui está o bolo e come ele em pedaços. Não, ele ensina sim. Por exemplo, inicialmente ele tem um sistema de um sistema que ele criou para a ideia de como você vai construir um mistério e tal, e como você vai interligar pistas. Assim, é um pouco confuso, mas particularmente eu achei bom. Eu achei bem feito, apesar de um pouquinho confuso. Eu acho que ele teria... aqui é menos... Ele teria só que dar uma limpada em algumas coisas, assim... Dá um pouquinho mais de trabalhada, mas ele ficou num ponto essencialmente acima da média. Tá, ele simplesmente ele coloca um passo 1, passo 2, passo 3, ou ele coloca assim do tipo passo 1 e pode acontecer isso, isso, isso, isso, isso. Qual dos dois métodos? Passo 1, iniciação ao problema, ou é passo 1, iniciação do problema e... Aqui está uma lista de opções para vocês trabalharem nessa introdução ao problema. Qual dos dois métodos é usado? Olha só, no meu ponto de vista é assim, ele trabalhou a possibilidade de ligação e ao mesmo tempo ele ofereceu a opção randômica. A opção randômica, pra quem tá com a gente que vem aí vem aí do Fate Masters da analisa de Masters of Undar, ele é mais fraca do que a do Masters of Undar, mas ainda assim, pra quem gosta de algumas coisas mais randômicas, não deixa de ser uma solução viável. Ele também, como muita coisa, como eu disse anteriormente, como muita coisa, ele precisaria dar uma melhorada, mas sim, eu consigo visualizar possibilidades interessantes nessa mecânica específica. É algo roubável, então? Bom, considerando o conjunto, considerando algumas das ideias que ele trouxe no elemento, eu, na comparação, o sistema de investigações randômico leva um 7 de 10. É utilizável com algumas adaptações, ele não é que nem o sistema de alertas, que é facilmente transposto para qualquer coisa. O sistema de investigação randômica precisa de trabalho porque ele é muito pensado nesse tipo de narrativa. Mas não deixa de ser viável. É viável, mas precisa de aperfeiçoamentos. Fechando aqui, eu acho que é para fechar mesmo, ou a parte que é do mestre, assim, que é, ele vem com o sistema de magia próprio, ou o mestre tem que se virar para colocar, se você quiser realmente tocar o sobrenatural, ele tem que fazer o seu próprio sistema de magia. Seria melhor que ele viesse, que ele deixasse ao narrador a tarefa de criar o sistema de magia. É tão ruim assim? Vamos lá, é tão ruim... pra ser exato, pra não também ficar no... É tão ruim? Não, ele não é tão ruim. Mas sim, ele tem problemas sérios. Ele trabalha com um conceito que, quando a gente fala da ferramenta de sistemas, ele trabalha com aquela ideia de que ele fractalizou assim. Você tem uma forma, que ele chama, né? Aí a forma, pra você ter acesso, você tem que ter um aspecto daquela forma... E você tem que comprar perícias e façanhas. Até aí, né, nada de novo. O problema é que quando ele foi fazer isso, ele misturou toda uma baiuca de coisas que pode cobrir poder de vampiro, de lobisomem, de mago, de cultista. Enfim, eu acho que, por exemplo, seria melhor se ele fizesse. Ok, esse sistema é só sobre magia. Aí, criaturas sobrenaturais. Aqui tem a tua parte de criaturas sobrenaturais. De forma que ficasse um pouco mais... limpo e tal, e não misturasse tanta coisa. Eu acho que ele tem muita coisa pra pouca vantagem. Realmente, o sistema de magia parece que foi escrito para uma aventura do irmão mais velho. É tão quadrado assim, é... Ctrl-C, Ctrl-V, ou ele é do tipo assim, não, tem isto aqui, eu... É muito Jack Vance. É vanciano. Sim. Eu não sei, eu não conseguiria dizer que é vanciano. Eu acho que ele sofre de um problema que particularmente incomoda em Ars Magica, por exemplo. Ele tem tantos detalhes dentro dele que às vezes ele fica... Ele quebra pela... Pelo peso. É, ele pesou. Eu tenho uma pergunta aqui pra vocês e pode ser interessante. Ele é parecido com o sistema de magia do Trevas? Metsa Metsu, é do tipo, você sente a mão do... Você sente a mão lá do sistema de magia do Trevas. Eu não vou dizer... Não é por causa disso. Não é como se a inspiração dele fosse o Trevas. Mas é uma solução que é tão recorrente em sistemas de RPG como um todo, de você colocar e ficar... Ah, você vai ter a magia que faz, por exemplo, fogo. Aí tem a magia que faz gelo. Tem a magia que faz vento. Tem a magia que faz água. Tem a magia que... lida com trevas, tem a magia que não faz Vanciano. O quê? Eu vou fazer uma segunda pergunta aqui. Essa pergunta talvez... Acho que só o Leo Paixão vai conseguir pescar, mas é uma pergunta interessante. Ele lembra o sistema de magia que estava no Fate 2? É, esse aí é do fundo do baú, entendeu? Assim, pelo que eu li o Fate 2, o sistema de magia do Fate 2, pra quem aí quer um pouco de história... Foi o que inclusive gerou a ideia de trabalhar façanhas como coisas que você compra. E sim, ele lembra um pouco. Eu acho que ele não lembra tanto. Eu acho que ele é mais assim... Ele é muito mais, mesmo, eu penso muito mais nele como Ars Magica, que é aquela ideia, eu quero fazer a magia de fogo, eu tenho que ter isso. Eu quero fazer a magia de vento, eu tenho que ter isso. Eu quero fazer a magia pra me teletransportar, eu tenho que fazer, tenho que ter isso. Então ele ficou... Exato, só que sem a elegância do sistema de Mago Ascensão. É. Ok, sem contar... Tá metendo o irmão do meio do. O irmão do meio, né? Só pra aumentar o grau de briga. É que assim, é complicado porque assim, ele pôs cada elemento. Por um lado, isso é vantajoso. Então, por exemplo, você quer criar um mistério que você só vai ter o cara que faz a magia que invoca demônios. Ok, você não tem um sistema de magia totalmente grande e tal, e que só vai dar pequenas vantagens pro cara. Mas, por outro lado, é isso. Ele ficou tão... Ele gerou tantas coisas e no que ele demonstrou aqui que, no final das contas, ele poderia ter feito um sistema mais simples. Eu acho que é esse o grande motivo, grande ponto ruim. E, em termos mecânicos, ele também trabalha com a questão do grau rolado negativo, que, particularmente, essa é uma solução que me desagrada como um todo. Eu acho um pouco retrocesso quando você compara ele em relação ao feito básico, ao que o feito básico fez. O feito básico, ele já limou essa parte de ter que considerar graus rolados negativos em relação às versões antigas do feito para simplificar a coisa. Eu achei particularmente que, assim, a ideia, o objetivo que ele queria com isso foi até bom, mas eu acho que existiriam formas mais interessantes de resolver. Concordo. Ele quis criar uma temática que é comum nessas séries, mas, como diz o dito popular de boas intenções, até o céu está cheio. Porque pro inferno basta você não concordar com certos dogmas que você vai parar pra lá. Então... Pois é, né? Então... Ele teve uma boa proposta. A execução é que pega. É, como a gente disse lá atrás. Porque esse é o primeiro que vem com uma aventura anexa, né? Meio a meio, basicamente. A aventura é boa? A aventura é interessante. Clima de Twin Peaks, clima... Jogável. Parece interessante. Sim. Usa todas as mecânicas apresentadas? Boa parte. Opa, já estamos falando bem dele, então. Uma pergunta mais pro Cicerone. É uma aventura que você pararia para apresentar no Fate Horror? É do tipo, vale a pena você gastar lá a banda pra gravar? É do tipo, vai te deixar o jogador na ponta da cadeira e o ouvinte assim, roendo unha? Eu teria que retrabalhar alguns aspectos dela, porque na minha opinião, pelo menos, o desenvolvimento dela é bem óbvio. Então, quer dizer, é uma aventura legal, mas não é extraordinária. Não, ela não é extraordinária. Não tem nada que você não tenha visto em qualquer uma das quintilhões de séries que envolvem gente investigando treta em cidade pequena e descobrindo que tem mais merda. Exato. Nada que você, por exemplo, se você assistiu, vamos lá, Arquivo X, Twin Peaks, Millennium, Broadchurch, vai, Under the Dome, ou qualquer uma das 250 séries curtinhas que a AXN passa... quando não estão passando NCIS ou coisas do gênero. Sim, é basicamente o que você tem na mão. Mas, sim, ela é bem trabalhada nesse quesito. Eu acho que não teve a intenção de ser original, pra ser bem sincero. Ela segue os tropos. É uma aventura de tropos. Ela é aventura de tropos e é um ponto positivíssimo porque ele segue os tropos bem seguidos e sem muita invenção. Ele faz o arroz com feijão bem feito e entrega o que se espera. Para um grupo que não é acostumado a jogar horror, é uma ótima introdução ao gênero. Verdade seja dita. Aliás, é uma boa primeira aventura também, traduzindo. Você tá lá na casa de praia, você e seus 10 mil primos, assim, você tem que fazer manter eles tranquilos e você vai pegar e não, gente, vamos pegar aqui o... momento, vamos jogar o memento. Vale a pena essa aventura? Eu vou entrar agora numa baiuca que é um pouco perigosa, que é assim, se a tua galera for esse tipo de coisa, sim, ela é perfeita, menos horror, ela é uma aventura muito mais de suspense, os elementos de horror dela são um pouco mais diluídos e tal. Você pode até ir por esse caminho a partir do Memento, mas pra a ideia de suspense, veja a diferença entre as duas coisas. Sim, você pode pegar ela sem problema. Você, como eu disse, você tem situação estilo Broadchurch, você tem como pegar ela para do esquema Broadchurch, para esquema Supernatural, para esquema Criminal Minds. É só você dar uma, saber para que lado você vai puxar. Mas sentir a exceção disso é realmente bem funcional. Entendido, então. Então nós temos um bom produto assim para você introduzir gente ao RPG e gente que é declaradamente fã das séries inglesas de detetive ou então de Arquivo X. É, como eu disse, não é só séries inglesas ou Arquivo X. Você pode pegar uma coisa bem Supernatural, Castle, vamos lá, Green. Vamos dar mão à palmatória. Se o grupo nunca jogou o gênero, você consegue fazer uma boa aventura para iniciantes em horror lovecraftiano com o sistema após alguns ajustes, principalmente no sistema de magia. Tá dizendo, dá um bom caldo. Tá. Com alguns ajustes é uma ótima proposta. Sem os ajustes é apenas mediano. Cotação é do tipo, você mostrar isso, feliz da vida, só se o seu grupo pedisse, ou isso não, prefiro até o irmão mais velho, mas isso não. Eu mestraria isso se o grupo pedisse, apesar que aí entraria numa questão que não é muito a minha ideia, eu não sou muito fã de horror, eu gosto de um suspense, mas o horror não é muito minha praia, mas sim, ele tem seus elementos positivos e sim, ele funcionaria muito bem. Cavaleiro? Mestraria para um grupo que me pedisse e não fosse experiente no gênero de horror. Ok, eu vou ser bem sincero, eu mestraria essa aventura num evento. Sim, num evento ela funciona bem. Isso, como one shot. One shot ela funciona perfeitamente. E o Memento como um todo é pra campanha, é pra one shot ou é pra aquela... ou é pra stream? Aventuras curtas, 3, 4 sessões. Não vejo como campanha. É bom pra streaming, então. Beleza. Então, cavaleiros, aquela boa e velha consideração final, porque, pelo visto, o Memento é do tipo, nós temos material legal que é pra você mestrando o seu evento predileto. Aham. Uhum. Olha só, Memento, é até bom a gente depois aproveitar e que a gente não ranqueou nem Bukatsu nem Undar, apesar que seria um pouco covardia fazer isso agora. Memento é sim, ele é um negócio que é bom pra você mestrar pra evento, mas ele tem, assim, se você quiser fazer uma campanha longa nele, você vai ter que saber que existe alguns probleminhas bem sérios nele, como eu já disse. Dá um passo atrás com a questão de rolamento com um grau rolado negativo. Questão de, digamos assim, dos descritores que não me pareceu elegante. A questão que a gente usou lá em cima das profissões, que não me pareceu uma ideia das melhores. Ele como um todo, ele precisa de um certo retrabalho para quem for querer trabalhar ele como uma coisa para campanha longa. Para o one shot ele funciona muito bem. Para aventuras curtas e... Aham, uhum, para campanhas curtas. Mas se você tentar narrar, sei lá, 10 temporadas de Supernatural com ele, uma hora o sistema vai quebrar. Bem, Supernatural não aguentou direito nem 8, mas tudo bem. E uma coisa que assim também, a gente falou que é sobre os pontos fracos do sistema de magia, mas sim, para quem vai fazer um sistema de magia que não vai precisar de muita coisa, ele é um baita de um ponto de partida. Por exemplo, se você quiser utilizar para Avatar a lenda de Aang, eu vou talvez dizer uma coisa aqui que vai parecer herético, mas sim, ele funciona muito bem. Se você pegar os elementos que te interessam e descartar o que não for necessário, você dá uma enxutada e vai para. Ele funciona até bastante de uma maneira que eu particularmente achei muito elegante. Entrou na polêmica, depois a gente fala sobre isso, porque Avatar tem sistemas bem melhores. Dentro de Fate. Eu não disse que é a melhor solução. Eu disse que é uma boa solução. Eu não tenho como comentar, porque eu conheço tanto anime e mangá quanto... Avatar é... Um certo... Você deveria... Donald Trump conhece ambientalismo. Olha só, eu conheço alguns hamsters bem ambientalistas, porque são bem selvagens, mas são caso à parte, e depois eu te passo os arquivos que eu tenho de Avatar, porque vale a pena mesmo. Eu queria propor uma coisa antes da gente terminar, que foi uma coisa até que questionaram a gente muito. Questionaram ocasionalmente também a questão de a gente ranquear o que a gente fez, o que a gente avaliou. Vamos lá, senhores. A gente tem que lembrar que, oficialmente, temos 3 Fate Masters analisas até agora. Bokatsu, Undar e Projeto Memento. A pergunta é rápida. 1 a 5, que nota vocês dão para cada um deles, na sequência? Bokatsu, Undar e Memento. Bokatsu. 4 com muito... 4 quase virando 5. 4,5. 4,5. Só faltou pequenos brilhozinhos assim para virar um 5 perfeito. Igor Moreno talvez seja um dos designers mais criativos que a gente tem nessa geração. Não desmerecendo o Ente ou os outros. Undar. Outro 4.5. Se ele tivesse um pouco... Se ele tivesse mais... Assim, mais como fazer a ambientação de Undar, era 5 perfeito, na minha opinião. Memento. Um 3.75. Esperando, faltou aquele 0,25 para ser um 4, entendeu? Talvez um playtest mais intenso, talvez um trabalho mais intenso. Memento é aqueles jogos que pedem uma segunda edição revisada. Beleza. Luiz, você quer mandar ou eu posso ir? Bokatsu, 4,5. Eu acredito que talvez um suplemento adicional complete Bokatsu para ele merecer um 5 redondo. Undar é um dos dois únicos. Ele é um dos dois únicos Worlds of Adventure que merece o meu 5. O outro são um certo grupo de gatinhos e seus segredos. Sim, o meu outro 5 nos World Adventures realmente vai para Secret of the Cats. Ano que vem, gente, peçam, exijam Secret of the Cats e o Cicerone se derretendo pelos gatinhos. Como não se derreter por um dos cenários mais Lovecraftianos lançados até agora? E quanto ao Memento, 2.75. Cruel, hein? É jogável, mas ele precisa de ajustes, como você comentou. Vamos lá, gente. Meu, agora sou eu, né? Bokatsu, 4.75. Eu vou puxar um pouquinho mais. Eu acho que assim, ele tá bem redondo. O que ele precisa é alguns pequenos ajustes. E talvez mais material. O suplemento que foi comentado talvez seja a melhor coisa que possa vir pro Bokatsu. Lembrando, Igor, lembre que você precisa fazer o Bokatsu Shippuden. Ou então Bokatsu Next. Ou qualquer outra terminologia aí de que esteja valendo a vez. A gente até aceita Bokatsu e meio, Bokatsu meio, entendeu? Bokatsu meio pode ser. Ok, vamos lá. Undar. Undar. Tô na mesma vibe do Luiz. É 5 na cabeça. Ele é muito bem feito. Ele funciona extremamente bem. Ele dá pro mestre muito material e ao mesmo tempo muito espaço para criar. Memento. Eu tô mais com você nesse quesito, mas eu tô um pouquinho mais abaixo que você, ô Rafael. Eu tô dando um 3,5, porque ele só, é o que eu disse, ele cronicamente sofre do problema de falha de acabamento. Você vê muita qualidade nele, mas ao mesmo tempo ele precisa de um polimento sério para ele chegar no ponto de ser um produto modo melhor. Uma segunda edição. Ele pede uma segunda edição. Certeza. Ele pede uma segunda edição. Inclusive, antes que alguém fale, se o Fabiano Sacol, o autor, tiver ouvindo isso, Fabiano, a gente faz um Fate Masters apresenta com você, a gente conversa sobre o que você pensou. O espaço está aberto. A gente quer ouvir você. E sim, a gente vai dar a nossa opinião. E a gente, de antemão, eu já falo que nós podemos sim até te ajudar a dar aquele polimento adicional, porque o que não falta é o interesse da gente em ver os desenvolvedores nacionais com o mesmo grau de adoração que a gente tem com os estrangeiros. Fate não é só Hicks e Balseira, gente, não é só Donegal também. Até porque tem o Igor Moreno, que vamos, venhamos, dá de 10 a 0 a muito autor de cenário americano. Com certeza, e não é só isso, ele é um cara que ele é prolífico, ele escreve extremamente bem. Rápido, ele, enfim, ele é o grande senpai do Colégio Tazur, é o grande Kizar do Plore, é o grande camarada de Ploretar, da fábrica de Ploretari. E ele é o rei de Brill, não tem frangosome que venha enfrentar ele. Frangoide. Não importa. Outra coisa que eu quero jogar, talvez eu leve pra BPE o Open Bill. Vai ser divertido. Enfim, gente. Agora que a gente tem os ranks, a gente vai colocar a cada Fate Master também a tabelinha no Fate Master da Analisa, a tabela atualizada. E sempre, lembre-se, a gente tem um rank de qualidade e nós temos também o rank de jogabilidade. Que é bom para uma tarde, é bom para streaming, é bom para campanha, ou prefiro jogar o irmão mais velho. Acho que a gente conseguiu até trabalhar bem o Memento. Considerações finais, só para dar um último tchau. Vamos lembrar o seguinte, o fim de ano está chegando. Eu tive contato recentemente com um jogador com deficiência visual. Conversamos muito e uma coisa que eu vou pedir até pro Funfas e pro Fábio Silva pensarem com carinho. Se de repente a gente não pode fazer uma ação e ter uma versão de Fate assim, disponibilizada em braille ou então em áudio. Que afinal de contas, quanto mais gente jogando, melhor, e não tem nenhuma publicidade melhor do que uma publicidade positiva. Então vamos falar das considerações finais, né? Olha só, gente, é como eu disse, até na hora que eu fui justificar lá a minha pontuação, Memento, ele sofre cronicamente, no meu ponto de vista, do precisa melhorar. Você vai lendo, você fala, isso é bom, mas precisa melhorar. Isso é bom, mas precisa melhorar. Ele não é algo assim que, vamos dizer assim, descartável. Eu tenho Worlds of Adventure que eu considero descartáveis. Muitos. Tem alguns, assim, o Blood Trail, ótima ideia, péssima execução, por exemplo. Pra dizer que a gente não fala mal, por exemplo, outro que eu não acho muito, que eu, no meu ponto de vista, sofre disso, é o Behind the Walls. Behind the Walls eu acho muito fraco. Knights of Invasion é outro que eu acho muito fraco. Olha só, Behind the Walls é um cenário com boas mecânicas, mas é um cenário pro irmão mais velho, de tão ruim que é. É, o Knights of Invasion ele é meh pra caramba também, então. Mas isso a gente vai comentar melhor quando a gente chegar e revisar os dois. É, e não é só isso. Peçam, tá? Façam a listinha. E na virada do ano a gente vai fazer uma. A gente vai colocar também a nossa boa e velha listinha. Tipo assim, votem pra gente fazer o analisa no primeiro semestre. Aí vai ter a listinha BR e a listinha gringa. É, lembrando que já não vai mais valer nem Bukatsu, nem Memento e nem Undar. Por favor, vamos fazer também um pouquinho de pressão pra os outros grupos de streaming jogarem um pouco mais de Fate, entendeu? Vocês têm poder pra burro, gente. A comunidade... Eu canso de ouvir elogios sobre a nossa comunidade, então um pouquinho de pressão nunca é demais, porque nós já temos as mesas predestinadas. Eu devo começar finalmente o Teatro do Destino depois que vocês viram o chamado. Entendeu? Vamos começar com Supers. A gente está fazendo a publicidade. Cavaleiro, o que você tem para comentar assim, de consideração final sobre Memento? Memento. No estado atual, eu narraria no máximo uma aventura de 2 ou 3 sessões com ele. Ele tem um senhor potencial. Ele apela para um tipo, para um gênero que é muito do agrado do público brasileiro. Portanto, eu acredito que melhorando a diagramação, melhorando algumas coisas do sistema e principalmente o autor perceber que Fate já tem várias mecânicas e ele não precisa ficar reinventando a roda, o sistema, o Memento pode pular facilmente de 2.5 para 3.75 ou mesmo 4.25, na minha opinião. Eu vou fazer um só último ponto aqui, uma defesinha. O Memento foi um dos primeiros a serem financiados no financiamento do Fate. Ele foi escrito, talvez o primeiro a ser finalizado, acho que antes mesmo do que o Bukatsu. Primeiro veio o Memento, depois Tumba de Turamon, que é uma aventura em estilo old school, e depois veio o Bukatsu. Pois é, então, defendendo um pouquinho o Memento, ele veio antes de uma enxurrada de Worlds of Adventure. Então é a minha única defesa mesmo do Memento. Com uma comparação. Ele ficou meio injusto em comparação. Mas é aquela história toda. Fabiano, se você estiver aí, por aí, estiver nos ouvindo, vem falar com a gente, de repente a gente organiza com você uma mesa predestinada, um teatro de destino especial, pra gente fazer uma redenção do Memento, por exemplo. O Memento é um sistema que tem muito potencial, meu caro. É uma ideia que tem muito potencial. Só precisa dar uma melhorada na execução. Foi como a gente disse até agora, ele precisa melhorar. Você olha e você sempre fala, é bom, mas aqui poderia melhorar alguma coisa. Vamos deixar as recomendações de sempre, Rafael? Hashtag FateMasters na comunidade, na comunidade de Movimento Fate, na comunidade Fate Acelerado, ou então na nossa comunidade no Google Plus. Sim, gente, ela existe e ela é a maneira mais rápida, uma das maneiras mais rápidas de você entrar em contato com a gente. A outra opção de entrar em contato com a gente de uma maneira rápida, a gente vai ler, a gente vai debater entre nós e vamos levar em consideração, é se você mandar um e-mail pra gente. Qual é o e-mail mesmo? FateMastersPodcast@gmail.com. E por último, o nosso bom e velho bordão. Quanto mais Fate, melhor. E dessa vez, quanto mais Fate, melhor com o Memento. Com um projeto Memento. Isso mesmo, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, caros espectadores.